nossa última exposição, começamos a falar de uma nova vida em Cristo, uma nova vida em comunidade, uma nova vida em sociedade, e agora de manhã vamos falar sobre uma nova vida em missão. Uma nova vida em missão. Fazer a leitura silenciosa dos textos que nós estamos feitos. Depois, durante a exposição, a gente vai mencionando novamente essas passagens, os textos, relendo, etc. Nacional, o esboço de todas essas condições, estava dizendo com o Reinaldo que antigamente eu dava o esboço antes, só que aí eu ficava preso na obrigação de ter que falar o que estava ali no esboço, né? Os estudantes cobravam, não, mas sabe aqui, não falou esse ponto e tal. Então agora eu dou o esboço depois. Então vocês vão receber o esboço todo, junto com um caderninho de Lausanne, que foi usado lá no Congresso, e todo um roteiro de Efésios, com perguntas de aplicação para cada capítulo. Muito interessante o material que vocês vão poder usar. Ok? Então vai estar disponível todo esse material que a gente produziu aqui esses dias. Bem, nós estamos lendo o livro de Efésios. Deus tem o propósito de renovar toda a humanidade, toda a criação, por meio da morte e da ressurreição de Jesus. E finalmente, o plano de Deus é reconciliar e reintegrar todas as coisas renovadas debaixo do seu senhorio, debaixo do seu domínio, debaixo do reino de Cristo. E nós temos o privilégio de ser chamados para participar desse projeto, não apenas como objetos que recebem, que são renovados, mas também como sujeitos que são convidados a promover esse evangelho da reconciliação, esse grande projeto da reconciliação. Nós vimos ontem especialmente que nós podemos participar, por exemplo, através da nossa fala. O nosso trabalho pode ser uma expressão de um andar digno ou não do reino de Deus, através dos nossos relacionamentos, através de uma sexualidade pura, através do uso do tempo, do corpo, do dinheiro. E Paulo dedica um espaço muito grande para a família, para as relações familiares, que a gente não teve tempo de examinar a miúde, mas vocês viram lá no texto. Ou seja, cada um de nós tem o poder em suas mãos, cada um de nós tem a oportunidade em suas mãos de revelar esse projeto de reconciliação nas escolhas e no modo de viver. Através da sua vida, através da sua maneira de existir, de relacionar, de viver, ele pode revelar esse projeto de Deus. Porém, a ideia e a grande ênfase de Paulo escrevendo aos Efésios é que, embora nós tenhamos a oportunidade nas nossas mãos, nós não temos o poder em nossas mãos. Nós temos a possibilidade, mas a energia para expressar esse poder reconciliador, esse plano, esse projeto reconciliador de Deus, o poder para expressar isso, depende do poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, o poder do Espírito Santo. E esse texto que nós acabamos de ler, Paulo insiste em que a gente se fortaleça no Senhor e no seu poder. Então, depois de ter nos chamado a andar de modo digno da vocação em todas essas áreas, de ter chamado, por fim, os maridos a amarem as suas esposas, as esposas a respeitarem os seus maridos, os pais a não irritarem os seus filhos, os filhos a honrarem os seus pais, os servos a servirem com dignidade, os patrões a serem justos, ele fala, fortaleçam-se no Senhor. Porque isso não é feito simplesmente a partir da gente. É por meio da gente, mas não a partir da gente. É em nós, mas não a partir de nós mesmos. Nós precisamos de uma capacitação, de uma energia, de uma força que vem de Cristo, que vem do poder que ressuscitou a Cristo. Então, Efésios 1:19, Paulo ora para que percebamos o poder de Deus por nós. Lembram Efésios 1:19? Primeira oração de Paulo. Vocês têm os olhos do entendimento iluminados para saber a grandeza do seu poder que opera em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus diante dos mortos está colocado à nossa disposição. Depois, na segunda oração de Efésios, novamente Paulo ora por poder. É interessante em Efésios essa relação entre oração e poder. Então, em 3:16, ele diz assim: oro para que o poder de Deus os fortaleça no seu íntimo por meio do Espírito Santo. Então, oração, o poder de Deus que nos fortaleça no íntimo, para que vocês estejam arraigados, para que vocês estejam firmados em Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que a força humana é insuficiente, a força humana é insuficiente para o testemunho de Cristo e para andar de modo digno da vocação. A nossa força, a nossa energia, os nossos recursos, por mais avançados que sejam do ponto de vista histórico, do desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, por mais desenvolvido que seja a nossa força humana, ela não é suficiente para cumprir a vocação, para cumprir a missão, para viver na sociedade esse testemunho. Então Paulo, ele começa dizendo, no versículo 6, 10, na nossa tradução, na NVI que a gente está usando, fala finalmente. Mas, infelizmente, a tradução finalmente, ela não é uma tradução que expressa exatamente o que o termo diz. Finalmente não é um termo aqui de conclusão. Ele não está encerrando uma redação. Ele não está encerrando um tratado. Na verdade, ele está dizendo, a palavra finalmente quer dizer quanto ao mais, daqui para frente, de agora em diante, no tempo que resta, finalmente no sentido do daqui para frente, do que vem agora, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no seu poder. Então a pergunta que a gente tem é como que nós podemos nos fortalecer no poder do Senhor para cumprir o mandato que nós recebemos. Nós recebemos o mandato de andar de modo digno da vocação. Estamos descobrindo que não existe em nós o poder de realizar essa tarefa. Somos chamados para participar, mas dependemos do poder que vem do alto. Como que nós podemos nos fortalecer? Como que nós podemos evitar de cair naquela situação de 4:14, Efésios 4:14, de sermos pessoas instáveis, levadas de um lado para o outro, conforme as ondas da maré? Como ser fortalecidos? Como permanecer firmes? Vocês repararam que Paulo fala nesse pequeno parágrafo, apenas nesses poucos versículos, 14 versículos que nós lemos, ele fala 4 vezes de permanecer firmes, de resistir, de não ser abalado. 4 vezes a ênfase, permaneça firme, resista, não seja abalado. Então, como que a gente pode permanecer firme? Como que a gente pode ser fortalecido? Esse texto apresenta 4 verdades que nos ajudam a permanecer firmes, ou nos ajudam a nos conectarmos com o poder de Deus que nos ajuda na nossa missão, no cumprimento do mandato que nós temos. Primeira verdade, e que parece que para muitos não é uma realidade, mas a primeira verdade é que há uma luta, há um confronto, há um antagonismo, há posições diferentes. Paulo fala que há uma luta. E parece que muitos de nós hoje pensamos que não é bem assim. Há um pensamento monista, como se tudo fizesse parte de um mesmo princípio. Mas Paulo está falando que há uma adversidade. Ele fala que existem ciladas, ele diz dessa luta, ele fala de dias maus, ele fala de dardos inflamados. Então nós seríamos ingênuos se não considerássemos essas realidades. Há as grandes realidades do Evangelho, há as grandes realidades da redenção, mas há também adversidades. E nós precisamos de discernimento. Nós precisamos discernir a realidade dessa luta. Nós não queremos pintar essa luta com as cores tenebrosas de batalha espiritual, com nenhum tipo de alucinação demoníaca, de mistificação da realidade, nada disso. Mas, por outro lado, também não queremos ser ingênuos e achar que não existe nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de adversário. Existem ciladas, existem dardos inflamados. Nós precisamos de discernimento em relação a isso. Uma segunda verdade que Paulo apresenta nesse texto é a natureza dessa oposição. Ele diz que existe a luta e ele descreve alguma coisa sobre essa oposição. Veja bem, ele diz que essa oposição, ela não vem de carne e sangue. Isso aqui é muito importante. Pensando na igreja ou nas igrejas para a qual Paulo escreveu, provavelmente os judeus estavam considerando que a oposição, a adversidade vinha dos gentios. E os gentios provavelmente estavam considerando que a fonte da oposição era os judeus. E Paulo está falando, olha, a coisa não é nesse plano. Não é a turma do partido tal, do partido Y, da ideologia X ou da ideologia Z. Não é por aí. O problema é de outra ordem. Deus tem um projeto de reconciliação e existe um anteprojeto de ruptura. Deus tem um projeto de restaurar todas as coisas, mas tem gente que tem um projeto de fratura. E aí ele está nos ajudando a perceber a natureza dessa oposição. Ele menciona o diabo. Ele não dá a biografia do diabo, não explica de onde ele veio, não comenta muito sobre esse sujeito. Ele já tinha mencionado ele em Efésios. Lembra que ele fala do príncipe, da potestade do ar? Ele fala para quando a gente ficar irado, legitimamente irado, a gente não dá lugar ao diabo. Então ele está mencionando esse sujeito, mas ele não dá uma biografia, ele não conta de onde que ele veio, qual que é a sua origem. Ele apenas diz que é o diabo, é o adversário, é aquele que se opõe ao projeto de Deus. Não como equivalente a Deus, não como equivalente a Deus. Há um só Deus, mas há alguém dentro do cosmos criado por Deus que trabalha sabotando esse projeto de Deus. Então nós precisamos perceber a natureza dessa oposição. E ele fala de principados e potestades, e eu não vou entrar em muitos comentários sobre isso, mas eu acredito, na minha opinião, que se tratam tanto de princípios históricos como meta-históricos. Todas as dimensões. Dominadores do mundo tenebroso, ele fala de forças espirituais do mal e fala do maligno. Então, nós precisamos reconhecer, existe essa realidade, precisamos de discernimento e precisamos estudar e pensar sobre isso. Talvez não caindo na armadilha de uma espiritualização excessiva, mas também não caindo na armadilha de um reducionismo histórico. Reconhecendo múltiplas facetas, múltiplas dimensões dessa atuação maligna. Uma terceira verdade que Paulo apresenta nesse texto é que nós precisamos usar os recursos, os equipamentos dados por Deus para a caminhada e para a missão cristã. E essa armadura que Deus dá, ela é uma roupa para a gente usar na terra. A luta é espiritual, mas a armadura é para ser usada na terra, não no céu. A armadura não são as vestes da glória. A armadura são as vestes da nossa caminhada terrenal, aqui, agora. Por isso que está falando da nossa missão. Ele está nos dando um equipamento para essa missão, para andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então, a armadura é providenciada pelo próprio Deus. Veja bem, duas vezes Paulo repete a expressão armadura de Deus. Não é a armadura que Deus usa, é a armadura que Deus providencia. A armadura também é uma expressão da graça de Deus. Pensa bem, Deus está dando a armadura, é um presente de Deus. Deus está dando nova vida, Deus está dando reconciliação, Deus está fazendo todas as coisas. E nesse tempo, daqui para frente, até que o Senhor venha, nesse interregno, nesse intervalo, nós precisamos usar a armadura não apenas para proteger a nossa nova vida, mas para promover a renovação de todas as coisas. Então a armadura são as vestimentas da batalha, providenciados pela graça de Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Talvez muitos de nós tenhamos resistência a toda essa teologia maluca da batalha espiritual e a gente acaba nem dando muita atenção para esse texto. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma leitura menos ilustrativa, menos focada na ilustração da armadura, mas mais focada nos valores aos quais essa armadura se refere. Veja bem, observa bem o que está, o que Paulo está dizendo. Ele fala do cinto, que na verdade não é bem um cinto, é uma blusa de algodão que vai abaixo da couraça. Ele fala do cinto da verdade. Então às vezes a gente fica distraído com esse negócio do cinto, como é que é, como é que esse trem era. A gente nunca viu soldado romano, a gente fica... Esquece a ilustração. Ele está falando, olha, cinto da verdade. Ele está falando da couraça da justiça. Ele está falando do calçado, do sapato, do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok? Então, vamos deixar as fantasias, de cavaleiros medievais, não sei o quê, soldados romanos, né? Reis jovem pais, né? Gostaram disso? Vamos deixar de lado, vamos pensar nesses seis valores que devem cobrir a nossa vida. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra do Espírito, espada do Espírito. Então, a verdade sobre nós mesmos. Porque Efésios faz uma descrição muito severa sobre quem nós somos. Lembra Efésios 2, 1 a 3? Mortos, delitos e pecados. Efésios 2, 11, afastados da comunidade, fora das promessas. Efésios 4, 18, escreve toda aquela mente velha, produz todo aquele estilo velho de vida. Então a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre a nossa fragilidade, sobre as nossas limitações, a verdade, a justiça que vem pela fé, a justificação, Deus que nos declara justos por causa de Cristo e da nossa adesão a Cristo, da fé que nós depositamos em Cristo. E quando essa fé é depositada em Cristo, essa justiça de Deus providenciada no Calvário se torna histórico na nossa caminhada e na nossa existência. O Evangelho da Paz, a certeza e a mensagem da reconciliação com Deus e a reconciliação uns com os outros por meio da cruz. A fé como confiança em verdades objetivas. A fé como confiança, como dependência de Deus. Confiança em Deus e Deus revelado nas Escrituras. A salvação, o coração cheio da certeza da salvação ofertada em Cristo no passado, mas da salvação e da esperança que nós temos no futuro de tudo que vai nos ser dado por meio de Cristo para frente na história. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente se fortalece, a gente se torna forte quando a gente permite que esses elementos povoem a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente permite que verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra do Espírito, atuem na nossa vida. Finalmente, uma quarta e última verdade mencionada por Paulo é que de maneira especial, nós somos conectados com o poder de Deus para cumprir a missão por meio da oração. Vocês viram quanto esse texto fala de oração? Quantas vezes oração é mencionada nesse texto? Um pouquinho de EBI, um pouquinho de observação, para não perder a tradição, né? Não perder o costume. Aliás, a gente não pode perder isso, viu? Por favor. Quantas vezes fala de oração? Esse texto. vezes. Oração, veja bem, ele fala assim, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor e seu poder. E aí ele fala 5 vezes de oração. O que isso significa? Que oração nos conecta com esse poder. Oração é uma confissão da nossa fraqueza. Quem não é fraco não ora. Tanto é que quando a gente está no meio do sufoco, o que a gente fala? A gente clama, né? Até, a gente faz até umas orações meio loucas, né? Mas a gente vai dar uma batida no carro, sangue de Jesus tem poder. Quando a gente sente fraco, a gente apela no santo que a gente acha forte, né? Então, oração é uma expressão da nossa fraqueza. Se a gente não se acha fraco, a gente não ora, não. Viu? Talvez a nossa vida de oração seja tão pobre porque a gente se acha muito forte. Por isso, o primeiro elemento da amargura de Deus é a verdade sobre si mesmo, conhecer a nossa condição humana. O reino de Deus, ele brota na nossa vida quando a gente descobre a nossa pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando a gente descobre, quando a gente percebe essa nossa pobreza espiritual, a gente começa a orar. Então o texto fala para a gente orar no Espírito, orar movidos pelo Espírito, permitir que o Espírito nos conduza, nos mova, nos chame, principalmente que nos ensine a orar. Orar movidos pelo Espírito. Fala para orar em todo tempo, ou quer dizer, em todas as ocasiões. Quer dizer, em qualquer ocasião que você tiver, em qualquer situação que você tiver, você pode orar. Ora em todo o tempo. Ora na sua vida acadêmica, nos desafios familiares, nos seus problemas pessoais. Ora em todo o tempo. Pode orar. Não tem oração que para Deus é considerada coisa banal ou coisa pequena. Se você se sentir fraco, se você se sentir necessitado, se você se sentir dependente, ora. Pede a Deus, ora em todo tempo, ora em toda ocasião. E ele usa uma frase muito interessante, ele fala assim, ora com toda oração. Ora com toda oração e súplica, ou seja, ora com toda intensidade, ora todo tipo de oração, oração de louvor, oração de gratidão, oração de confissão, oração de súplica. Ora de forma diferente. Ele falou nesse texto que ele se colocava de joelhos pela causa. Ora com toda oração. Ele fala para a gente orar por todos. Porque a nossa tentação é orar só por nós mesmos. Essa é a primeira. É o estágio mais infantil de oração, oração só por nós. O segundo estágio de oração é orar só pelos nossos amigos, só pelos nossos queridos. Judeu só ora por judeu, gentil ora só por gentil. Ele está falando aqui para a gente orar por todos. Orar por todos. Inclusive aqueles que causam desconforto com a gente. E não é oração de implicação, não, viu? Não é oração de maldição. Não é oração lá do Salmo 137. Arrebenta os meus inimigos. Dá os filhos dele para quebrar a cabeça deles na pedra. Não é essa, não. Ora, sincero. Então, orar não apenas pelos que são iguais a você. Por fim, ele fala para a gente orar pelo missionário. Paulo pede oração. Será que o sujeito tinha tanto discernimento, tanto entendimento, vivia tão bem, será que o sujeito precisa de oração? Mesmo os veteranos da fé precisam de oração. Mesmo que tem grandes revelações, grandes conhecimentos, grandes entendimentos, talvez mais do que outro não tenha humildade. Então, irmãos, a gente precisa orar. Precisa orar muito. A oração que Paulo faz, que Paulo pede por ele, é uma oração para ser liberto das cadeias? Ore por mim, para que eu saia dessas cadeias. Ore para que os meus problemas sejam removidos. Ele não é essa oração que ele faz, não. Ore para que, mesmo nas circunstâncias que eu encontro, ore para que, nas circunstâncias que eu encontro, como prisioneiro, eu seja um embaixador de Cristo. Eu tenho intrepidez para falar, porque eu tenho uma mensagem clara. Na circunstância em que eu me encontro, Deus me dê graça para ser ousado e para falar com clareza a mensagem do Evangelho. Sem rodeio, sem querer diminuir alguma coisa para facilitar alguma circunstância. Oro para que eu tenha coragem, coração, clareza na pregação. Irmãos, esse texto nos convida a oração. Eu queria convidar você para um momento de oração, um tempo de oração, porque oração nos fortalece, para um tempo de ceia, de celebração, porque a ceia também nos nutre, também nos renova, também nos alimenta. E um tempo de canto. Então eu queria intercalar alguns momentos de oração com alguns momentos de canto e com o tempo da ceia. Nós vamos fazer uma espécie de sinfonia de oração, ok? Uma liturgia de oração, de canto e de ceia. E o objetivo é nós aplicarmos o texto que nós acabamos de ler. O texto nos chama para orar. E a pior coisa que a gente podia fazer agora é vamos discutir sobre oração. Vamos orar, gente, ok? Então vamos fazer um exercício de oração. Primeira oração que eu queria convidar você a fazer, mesmo assentado e de maneira silenciosa, é orar por pessoas que se encontram caídas. Porque esse texto fala de nós sermos fortalecidos. Nós recebemos poder para ficar firmes. Só que a verdade é que se a gente olhar para a nossa caminhada, muitos dos que combatiam conosco caíram. Talvez você lembre da sua história pessoal, sua família. Tem pessoas da minha família que militavam com a gente, e que hoje estão distantes da fé. Talvez você lembre de pessoas lá do seu núcleo que entraram na universidade e foram seduzidos, foram encantados, foram petrificados. Talvez você lembre de alguém. Talvez você lembre de alguém da sua igreja, algum conhecido, algum amigo. Eu queria que a gente tivesse um momento, um minuto de oração silenciosa, você intercedesse por pessoas que você lembra que fraquejaram, que caíram, que estão caídas, que a gente pedisse a Deus que Ele as restaurasse. Se vier alguém à sua mente, interceda silenciosamente agora por essa pessoa. Lembramos de alguns queridos, de alguns amigos, que em algum momento da caminhada tropeçaram, se encontram distantes. Não julgamos, só percebemos que se encontram distantes, às vezes abatidos, e penso de que o Senhor nos ensine a orar como convém por cada um deles. Deus pedir que o Senhor que ressuscita os mortos, o Senhor também os restaure. O Senhor que é o Deus reconciliador, que o Senhor os renove, que o Senhor os cure. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda tua boa mão do céu sobre cada um deles. Os abençoe. Livra-os do maligno. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você também a orar pelas suas tentações, pelas suas lutas. Talvez alguém entre nós aqui se encontre num momento de dúvida, num momento de luta, num momento de questionamento. Talvez, pensando naquela lista toda que a gente viu, de velhos comportamentos, de novos comportamentos ideais, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos em dificuldade. Eu queria convidar você a compartilhar a sua luta com alguém. Alguém que está perto de você. Você falasse um pouquinho da sua fraqueza. Você abrisse um pouquinho o seu coração. A Bíblia diz que quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos sarados, nós somos curados. Eu queria convidar você a compartilhar um pouquinho da sua luta, da sua caminhada. Mas esse compartilhar, ele precisa ser manter esse tom de sagrado. Então eu queria convidar você a conversar assim, no meio tom, baixinho, perto com quem você está aí, compartilhar um pouquinho das suas lutas e pedir oração para a pessoa do lado. Você deve compartilhar seu pedido de oração e encerrar falando assim: por favor, ore por mim, ok? Por favor, ore por mim, igual o Paulo falou, ore por mim. Então na sua luta, fala da sua luta, fala da sua dificuldade, fala da sua necessidade e diga: ore por mim, ok? Então nós vamos reagrupar aí, queria sugerir que fossem duplas, não triplas. Nossos bancos infelizmente estão de três, você se reúne, reajusta aí, e nós vamos orar, e nós vamos daqui a pouco cantar um cântico. Quando você ouvir o cântico, é o tempo da conclusão dessa oração.

dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.